Esperei até te encontro, ainda tem uma hora de desconto. Os ponteiros do relógio pareciam me dizer: vai embora, meu amigo, ela não vai aparecer. Será que ela não veio porque se zangou? Ou foi de alegria de caminhou? Ou de qualquer coisa de anormal, ela sempre foi pra mim tão pontual. Fui ao chefe da Light, perguntei ao inspetor o que houve com 56. Esse bonde sempre trouxe meu amor. Será que ela não veio porque se zangou? Ou foi de alegria de caminhou? Será que ela não veio porque se zangou? Ou foi de alegria de caminhou? Coisa que anormal, ela sempre foi pra mim tão pontual. Fui ao chefe da Light, perguntei ao inspetor o que houve com 56. Esse bonde sempre trouxe o meu amor. Será que ela não veio porque se zangou? Ou foi de alegria, descarrilhou? Será que ela não veio?